a manutenção da água no perfil do solo. Hoje, os produtores, especialmente os grandes produtores, têm notado que essa tecnologia do consórcio milho braquiária favorece não somente a produtividade do milho devido à manutenção da água no sistema, como também o controle à erosão, o controle de ervas daninhas, especialmente a buva. Então, a expectativa é que se mantém. Nós temos uma grande área em sertanejo que é cultivada, especialmente pelos grandes produtores que têm suas próprias tecnologias e sua própria definição. Tivemos aqui, em média, a produtividade de 300 até 360 sacos de milho por alqueire em área com excelente volume de braquiária. Então, significa que esse volume de vegetal que está aí, ainda verde, no consórcio, ele favoreceu a manutenção da água no sistema e aumento de produtividade. Mesmo com a ocorrência bastante forte da cigarrinha do enfezamento do milho, essa produtividade está bem acima da média que tem sido colhida nos últimos anos com o milho safrinha. É, nós conferimos aí a participação do extensionista Ilvo Antoniazzi, né? Do IDR Paraná de Sertaneja. Ele que falou das vantagens do produtor fazer o cultivo consorciado do milho safrinha com o capim braquiário, né? Vantagens que são de ordem econômica, porque a tecnologia ajuda a aumentar a produtividade da cultura da soja, feita logo em seguida, né? A realização deste consórcio. Também porque facilita o manejo das plantas invasoras, como a buva e o capim amargoso. E ainda, viu, traz benefícios ambientais, tá? Uma vez que a prática melhora a capacidade do solo de absorver a água da chuva, diminuindo a erosão, principalmente. E olha, você que está envolvido com a cadeia produtiva do peixe, né? Seja produtor ou empresário, não pode esquecer que agora no dia 31 de agosto e 1º e 2 de setembro acontece em Foz do Iguaçu o Congresso Internacional e a Exposição Feira Nacional da Cadeia do Pescado. Vai ser um grande evento, né? Com a participação de palestrantes, especialistas na área de várias partes do mundo e também com a apresentação das mais novas tecnologias desenvolvidas para atender este setor produtivo aqui em nosso país. Para saber mais, viu, sobre toda a programação deste Congresso Internacional e Feira da Cadeia Produtiva do Pescado, você pode acessar o site do evento. Vai lá, anote www.ifcbrasil.com.br, né? Só para facilitar a sua memorização, IFC, que vem de International Fish Congress, tá certo? Vai lá, confere, olha só, vale a pena participar, garanto para você. É, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí, viu? Uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, né? Falando com você, trazendo pra sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço pra todos vocês aí. Fiquem com Deus e até lá. Cidade FM. Apoio Cultural. Terraplanagem Petri. Enéas Marques e região contam com os trabalhos da Terraplanagem Petri. Serviços de terraplanagem, destocas, açudes, enleiramento de pedras e serviços em geral. Profissionais com muita experiência e máquinas novas para melhor atender os amigos e clientes. Serviços com escavadeira hidráulica, trator de esteira e retroescavadeira. Terraplanagem Petri. Resolvendo a necessidade de cada cliente, respeitando o meio ambiente e a sua preservação. Telefone 991-16-7439. Pega e tem surungo, sou troveiro e pajador. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Enéas Marques agora conta com a Dilamar Corretora de Seguros, uma corretora inovadora com atendimento diferenciado e personalizado do amigo William Vesselin, no ramo de seguros de veículos, casas, placas solares, consórcios e financiamentos. Trabalhamos com as melhores companhias seguradoras do mercado e estamos localizado na Avenida Presidente Dutra, saída para Nova Esperança do Sudoeste. Dilamar Corretora de Seguros, sua vida mais tranquila. Sete horas e quatro minutos. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Até o sexto mês de vida, só ele basta. É de fácil digestão e essencial para o desenvolvimento da criança. Protege o bebê contra doenças e fortalece o relacionamento entre mãe e filho. E amamentar ainda traz vários benefícios para a saúde da mãe. Não esqueça, o leite materno tem água, vitaminas e outros nutrientes na medida exata. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Na Clínica Priority, do Dr. Alex Sozzi, você encontra todos os tipos de tratamentos odontológicos, limpezas, restaurações, clareamentos, tratamento de canal mecanizado, aparelhos ortodônticos, próteses totais, parciais e subimplantes, lentes de contato dental, implantes, enxertos ósseos, cirurgias de sisos, plástica gengival e aplicações de botox, tratamentos especializados e materiais de qualidade. Agende sua avaliação pelos telefones 984-15-6997. Clínica Priority. Aqui o seu sorriso é a nossa prioridade. Rua Maria Piva Michels, em frente à Agroveterinária Malis. Cooperado. Aumente sua produtividade com máquinas, implementos e peças agrícolas comercializadas pela Coaçu. Plantadeiras e semeadeiras Plant Center e Baldan. Pulverizadores Kuhn e Alicon. Plataformas de milho Plant Center. Guindastes hidráulicos TKA. A Coaçu também dispõe de toda a linha de equipamentos da São José Industrial. Becker, Bandeirantes, Ipacol, Triton, Cimisa e ProSolos. Passe no entreposto mais próximo para conhecer, negociar e ter à disposição em sua propriedade. Coaçu, uma força que nos inspira a caminhar juntos. Enéas Marques e região contam com a parceria forte da Agroleite e Pet Shop Patas e Garras, teteiras e mangueiras para ordenhadeiras, produtos de limpeza e toda a linha de peças para ordenhadeiras, óleos e revisão de pulsadores. Contamos ainda com uma completa linha de geradores de energia e grande estoque de botinas Zebu. E se você ama seu animal de estimação, deixe ele aos nossos cuidados. Banho e tosa com agendamento, rações para cães e gatos da linha Super Premium, produtos das melhores marcas com os melhores preços. Agroleite e Pet Shop Patas e Garras. Fone WhatsApp 98404-1325. Do Sertão. 104,9 Cidade FM. Voltamos a apresentar Terra Sertaneja. É isso sim, voltamos aqui, Terra Sertaneja no ar, quinta-feira, 18 de agosto, é pré-sexta, pode sorrir aí, que eu já tô enxergando ali na frente o final de semana, mas enquanto ele não vem, a gente vai aproveitando os nossos dias, não é? Curtindo o sertanejão, produzindo demais a conta, eu aqui, o André Aguiar, você, meu amigo, você, minha amiga, e esses meninos aqui, ó, chamados Zé Neto, esse aqui, Cristiano, aô, seu polícia! Seu polícia, que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo manda mudar que eu vou.

por causa dele. Terra Sertaneja. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Quero ouvir! Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo apagada. Última cerveja, parceria de milhões, hein? César Menotti e Fabiano com Maiara e Maraíza. De copo em copo, Jorge Henrique, Rodrigo e o seu Polícia, Zé Neto e Cristiano. Que blocão show, que blocão é esse? Vamos lá em frente com a nossa quinta-feira, nós voltamos já. Terra Sertaneja. Terra Sertaneja. Quem ouve e gosta. 104,9. Cidade FM. Apoio Cultural. Livre-se das taxas abusivas e gere sua própria energia. Esqueça os aumentos frequentes nas tarifas e economize. A energia solar é o melhor investimento. Além de reduzir sua conta em até 95%, contribui com o meio ambiente, gerando energia limpa e renovável. Chico Instalações. Há 9 anos levando soluções em energia com as melhores marcas do mercado. Inversores com 10 anos de garantia e técnicos com muita experiência no setor de energia solar. Fone Watts 98402-3992. Vesseling, materiais de construção. Tudo para sua obra, desde a fundação até o acabamento. Conta com um grande estoque de material bruto, como areia, cimento, pedra brita e ferragens em geral. Coberturas de todos os tipos, materiais hidráulicos, elétricos, tubos e conexões, pisos cerâmicos e porcelanatos das melhores marcas. Uma completa linha de equipamentos e ferramentas para você, amigo construtor. Representante das tintas Renner, com mais de 2.000 opções de cores no catálogo. A saudade é um trem, coração é uma terra. Pensou em construir ou reformar? É com a Vesseling Materiais de Construção. Bom preço e atendimento especial. Pagamento facilitado, entrega sua compra na hora. Vesseling Materiais de Construção. Telefone 98407-3487 com Júlio Vesseling. Sete horas e 21 minutos. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. A Páscoa vem aí. e ela pode reservar boas ou más surpresas para você. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? No trânsito, a escolha é sua. Faça um pacto pela vida. Amigo agricultor, produtor rural. A empresa Projetar Serviços de Agronomia com o engenheiro agrônomo Wilson Blasius dispõe para você serviço com conhecimento técnico em projetos de financiamento para custeio de lavoura e pecuária com taxa de juros mais acessíveis. Projetos de investimento para melhorar ainda mais sua propriedade e aumentar a sua produção. Com a Projetar você tem segurança, recomendação de insumos agrícolas, recuperação de pastagem, interpretação de análise de solo, medições de áreas de lavouras e pastagens. Projetar Serviços de Agronomia com o engenheiro agrônomo Wilson Blasius. Avenida Joaquim Bonetti, 128, próximo ao Colégio Castro Alves. Telefone WhatsApp 99940-9289. Atendimento de segunda a sexta, no período da tarde, ou agende um horário. O supermercado Bizolo está sempre oferecendo para você, amigo cliente, uma variedade de produtos para o seu dia a dia. Um completo supermercado com gêneros alimentícios, bebidas, frutas e verduras, açougue e produtos para higiene e limpeza. Variedade aliada ao bom preço, com entrega a domicílio. Supermercado Bizolo, o endereço das melhores compras. E Lotérica Bizolo, jogos e loterias da Caixa, movimentação bancária e pagamentos de contas e boletos. Aposte na sua sorte. Lotérica Bizolo. Voltamos a apresentar Terra Sertaneja. De volta à Terra Sertaneja, pelo amor de Deus, é Jorge Mateus. Já namorou noivo, já morou junto lago, já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô. Já adotamos um cachorro, já pega sem um do outro. E não dá nem pra negar que os nossos pega de outro mundo. Mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal. Mas já saquei.